2 contra 1. Pode ser o momento do Flamengo. Bruno Henrique partiu. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Tocou pro Gabigol. Bateu. Era o gol. Era o gol. Era o gol. Flamengo não tava bem, mas tava na fase ruim. Contratamos treinador com o nome de Jesus. Organizou nosso time, a meta é ser campeão e trazer muita alegria pra nossa grande nação. Tá difícil de parar os coringas do Flamengo, Bruno Henrique Arrascaeta e nosso menino Gerson. E tem jogo do Mengão, a torcida dá um show. Pode levantar a plaquinha, hoje tem gol do Gabigol. E tem jogo do Mengão, a torcida dá um show. Pode levantar a plaquinha, hoje tem gol do Gabigol. Tá fluindo, o Gabigol é artilheiro. Tá tranquilo, segue o líder no brasileiro. Time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra. O Maraca grita alto, hoje é festa na favela. Time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra. O Maraca grita alto, hoje é festa na favela. É o Flamengo, fala mal do meu Flamengo, não vou entender legal mesmo não. Passamos. E aí a torcida grita, canta, canta o quê? Escute aí, canta que é festa na favela. Não tava bem, mas tava na fase ruim. Contratamos treinador com o nome de Jesus. Organizou nosso time, a meta é ser campeão e trazer muita alegria pra nossa grande nação. Tá difícil de parar os coringas do Flamengo, Bruno Henrique Arrascaeta e nosso menino Gerson. E tem jogo do Mengão, a torcida dá um show. Pode levantar a plaquinha, hoje tem gol do Gabigol. Se tem jogo do Mengão, a torcida dá um show. Pode levantar a plaquinha, hoje tem gol do Gabigol. Tá fluindo, o Gabigol é artilheiro. Tá tranquilo, segue o líder no brasileiro. Time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra. O Maraca grita alto, hoje é festa na favela. Time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra. O Maraca grita alto, hoje é festa na favela. É o Flamengo, fala mal do meu Flamengo, não vou entender legal mesmo não. Passamos. E aí a torcida grita, canta, canta o quê? Escute aí, canta que é festa na favela.